tão sozinho nessa casa. Eu me sinto tão estranho, recordando o passado eu estou. Lembro-me daquele dia que você sorriu pra mim e depois me beijou. Tudo então na minha vida foi ficando diferente. Até fugir dos meus amigos eu fugi. E por nada nesse mundo trocaria seu amor, mas você me deixou. Ah, se eu pudesse ter você aqui, sentir seu coração juntinho a mim. Ah, se eu pudesse ter você aqui, sentir seu coração juntinho a mim. Mas o tempo foi passando e eu vivendo tão sozinho, sempre a esperar você que nunca vem. Eu daria minha vida pra você voltar pra mim, mas você me esqueceu. Vou vivendo sem carinho, relembrando com saudade como é grande essa casa sem você. Tudo, tudo eu faria só pra ter o seu amor, mas você não me quer. Ah, se eu pudesse ter você aqui de novo, sentir seu coração juntinho a mim. Ah, se eu pudesse